dia, São Paulo. Nível 360 autorizado, via Pesulu 2, corrigindo. Via Pesulu no meio, decola a pista no zero, curva direita. Saída da Eule da Bridge, controle 199.8, aciona 5053. É, autorizado 360 para São Paulo, Pesulu 16, decola dando zero, curva direita, da Eule da Bridge, transponder 5053, poderia confirmar o controle, espera? 199.8, controle 3601, reporta push. Reporta push, TAN 3601. O TAN 3399 está pronto, copy. Afirmativo, prossiga 3399. 360 Guarulhos, autorizado, decola pista no zero, curva direita. Sério da El Leda Bridge. Prossegue Pesulu 16, controle 199.8, aciona 5026. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, da El Leda Bridge. Primeira aerovia Pesulu 1-0, Bridge Pesulu 16. Controle 109.8, aciona 5026, TAN 3399. Correto, porta push 3399. Portará para push 3399. portanto, 399 para pushback acionamento, posição de número 5. 3399, autorizado, push, report tax. 99. Salvador, eu tô 3601 para pushback acionamento, 28. 3601, autorizado, puxa, para táxi. Chama para táxi, 3601. Taxa 3399, 147 a bordo, 4 horas e 10, até na Galeão. 3399, taxi a Índia, no ponto de espera, ponta pronto, frequência 198.95. Taxi a Índia, no ponto de espera, monitora 2.895, 3399. Salvador, muito bom dia, 3399, ponto entrega 0909. 3399, autorizado a linha de colapso, turno 0, 90, 0, 90, 0, 0. A linha de colapso, turno 0, 3399. Salvador, tá 3601, com 166 a bordo. 166 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 13 minutos de autonomia para o táxi. 3601, taxia Índia, reporta a ponte espera da 10, frequência 18195, nível 1010. Taxia via Índia, no ponto de espera da 10. Reporta pronto, 118.95, 3601. A 3399, decolou 16, controle 19.8. Salvador, Porto Ocean, 62, seguinte da Delta. Ocean 62, segundo, bom dia, Guarulhos, 360, VB Slow, 16, decola pista no 0, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.8, aciona 5065. Muito bom dia, o TAM 3399, decolou, não estou escutando. TAM 3399, bom dia, contato radar, sobe e mantenha o nível 360 na saída da Delta. Sobe e mantenha o 360 na Delta, TAM 3399. Confirma, a pista no zero está tá aberta, normal, confirmando, transpondo 5065, 6152, reporta, push. Então, operando normal, 10, grato, 862, ponto. Presente bridge. 320, restrito da presente bridge, da 3399. Para Salvador, é o TAM 3601 no ponto de espera pronto. 3601, autorizado a linha de colapso, turno 0820, 90 graus, 05 nós. A linha decola, TAM 3601. Salve Salvador, é o TAM Mike Bravo XC na ponte 09. Mike Bravo XC. Estou estando utilizando de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Infraero. Sim, isso é porta no término, Mike Bravo XC. Ok, obrigado. Portaremos. Boa noite. Controle Salvador, bom dia. Eu estou 3601 cruzando 1600 pés. TAM 3601, bom dia. Contato radar, se mantém o nível 360 na saída da EL. Confirma a restrição para o 3601? TAM 3601, o nível autorizado foi o 360, confirme. Afirma, 360. Gente, então subam 360 na saída da EL. 360 da EL, TAM 3601. TAM 3399, Centro Recife, 1251, 1-3325. 251, alterando 3325, até 3399, grato em Bagé. Salvador, autoriza direto da EL para o 3601? 3601, foi Leda após Leda Bridge. Direto Leda após Bridge, 3601. Salvador Azul 4, correção Azul 9, 139, informação Delta. Moana Azul 4139, Campinas 340, autorizado. Decola, pistão 0, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle 119.8, aciona 5066. Autorizado, Campinas no 340, atual do plano, decola no 0 da Euleda Bridge. Transponder 5066, controle 198, Azul 9139. Responda, puxa. Tá pronto, puxa. Sou 9139, autorizado, puxa, responda. Não copiou sua última mensagem. Confirmando, entendido que está pronto, puxa, está autorizado, puxa, o 9139 é porta do táxi. Quem está livre para o pushback vai chamar para o táxi do 9139. Solo Salvador, é o São Mike Bravo X-Ray, informa o termo do giro de motor em marcha lenta. Muito obrigado e bom dia. Bom dia.